piranha, passeio, te leva pro passeio. Pega no teu seio, yo, sem nenhum receio. Ela tem seis peitos, peito pra caralho. Essa limite dá seis vezes mais trabalho. Vira, sei lá se tem doença. Mas quando nós olha, nem é isso que nós pensa. Diz na lata, vem e mama o osso. Os dentes da cadela tá me deixando nervoso, yo. Só não morde o ovo, só não morde o ovo. Só não morde o ovo, só não morde o ovo. Indo aqui, tá? Senta aqui pra firma. Chave de virilha, tá no cio, né, filha? Tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de quatro, roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna. E tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de quatro, roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna. E ela... Ontem eu beijei um cachorro na boca. Parece zoofilia, mas foi bem à toa. A cachorrada au au. Na cama o meu sexo é só com um animal. O animal do teu pai já ficou com o pé atrás, porque a tua mãe ele não satisfaz. Ai ai, nem adianta correr atrás. Vai, cala sua boca, tu fala demais. Tu é tão contagioso que peguei AIDS. Só escrevi até aqui e não sei mais. Eu vou falar umas coisas sem sentido, só pra ver se tu chupa o meu pinto. Chuca, bunda, piroca, dura, cadela, puta. Tua mãe mexendo a bunda, bunda de potranca. Vai me passar raiva, tu vai passar raiva. Quando meu bonde passa te dando fuzilada. Tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de quatro roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna. E tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de quatro roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna, yeah. Eu sou dos caras que carrega as cadelas na gédia, porque cês sabem que os machos gostam de ser alfa. Na rua andando tipo pique, passarela, mulherada já babando que os cachorros faz baixar as calças. Não tenho o que fazer, é só meu jeito safo, viado. Salsicha no saco, o cheiro é mulherada que sente tipo macarrão com salsicha. Só que o macarrão é só um e a salsicha é o meu ovo e elas mordem com dente. Au, au, latido que atrás cachorra. No cio é melhor que transa, fica bom pra porra, porra, porra. Na boca gostinho, leite condensado. Só que amargo, porque cá entre nós não existe abacaxi nos barracos. Passeio no parque, cheirinho de natureza. Cachorro caga de canto pra sentir a leveza do estômago, que agora não carrega essa bosta. A mulherada gosta. Tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de quatro roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna. E tua mãe é uma cadela, vou dar ração pra ela. Ela vem de quatro roçando na minha canela. E ela tá toda assanhada, tá querendo bater perna. Tá toda assanhada, tá querendo bater perna. E ela...